Se colaborar no rap é um crime. Eu assino B.O. e manda vir com a nossa cara. Martelada na cabeça de prego. Se prepara. Chamei todos para ver. O caldeirão dos bruxos vai ferver. Me ligaram que na leste é como Sorocaba Sudoeste. Cotidiano violento. Vários curtem rap. Não se desmerece. Aí, DJ King, é com você, louco. É o seguinte: espírito preparado, a mente sã nos pratos. Espírito preparado, a mente sã nos pratos. Mesa total. O grande bruxo projetou a pancada terrorista. A hip hopera vai começar a limpar, arrasar. Mano daqui de lá vai assimilar. E quem vai desacreditar? Coerência, mil grau de consciência. Ciência, me calar, não vou. Sistema, caralho, aqui pro Zurubu. Ó no seu cu, justiça para todos. Canalha conosco, dança diferente. O verso é bandido, arrepio fervente. Ei, vamos em frente. Por pânico nos putos que atrasam nossa gente. A metralhadora quer disparar contra o povo. Sobra fome, guerra, civil o tempo todo. Prisioneiros do medo, chora Brasil, puríssimo veneno. O bruxo produziu, a chama do rap incendeia. Pega na veia, só assim ladrão respeita. A vida é no palco e o palco é o ringue. 2-1-2, aí, ninguém se mexe. O caldeirão musical tem bom timbre. Pra entreter sangue bom no swing. Nosso calibre não tem porte, é um crime. Manda paulada na MK. Atitude. Música toca nossa alma. Faz o clima, que a favela manda rima. Desconsiderar, truta, nem dá. É genialidade que sai das MK. Desse lado maloqueiro. Várias apresentações, competições, discotecagem. Shows pretos fazem. Vagabundo sempre curte na maior tranquilidade. A orquestra da rua balança coab. Se não quer dar espaços, maluco, invade. Uma revolução que a rima proporciona. Ou aceita os bandidos, isso aqui vira zona. A chama do rap incendeia. Da prisão da mente, a prisão, cadeia. A vida alheia, não interessa. Igualdade, sangue bom, tá em paz, vamos nessa. A chama do rap incendeia. Pega na veia, só assim ladrão respeita. A vida é o palco e o palco é o ringue. 2-1-2, aí, ninguém se mexe. O caldeirão musical tem bom timbre. Pra entreter sangue bom no swing. Nosso calibre não tem porte, é um crime. Manda paulada na MK. É a cara, F na agulha toca da MK. F na agulha toca da MK. F na agulha toca da MK. Eu continuo na luta, filho da puta. F na agulha toca da MK. Tá tomado, mano. E assim, toda a favela desceu pra filmar. Todo o movimento que rola do lado de cá. Uma parte de gente lutando, outra parte tirando um barato. Eu aqui, na fé, vou cantando. DJ King vai mixando os pratos. Toca nossa alma, faz o clima que a favela manda rima. X da questão passa por aqui, música provida.